não se acende a luz do sol. No de 220 volts dos palácios de Brasília, não se acende a luz do sol. Com a ponta de um cigarro baseado, coisa assim, não se acende a luz do sol. Com a chave de um carro conversível tuano,